mais uma vez. Cê já sabe, é, Player Taos, trazendo pra vocês. Sei que te assusto, você já me conhece, Made in Boo. Sou um demônio sem medo algum. Impiedosos, tenho nada em comum. Não importa, não, se são muitos contra um. Alguém pra me vencer, não tem nenhum. Em qualquer forma eu boto medo em Goku. Super Evil Fat ou Kid Buu. Sou pura maldade, só olha pra mim. Se vou acabar com todos, a resposta é sim. É o fim, pra quem? Para todos Kaioshins. Não vai sobrar ninguém, nem mesmo Saiyajins. Destruo planetas com apenas uma mão. Eu faço terror, só pra minha diversão. Melhor teleportar para outra dimensão. Eu sou indestrutível, cê não vence, não. Ei, eu posso te absorver. Não tem limites no meu poder. Não. Sei que te assusto. Made in. Ei, eu posso te absorver. Não tem limites no meu poder. Não. Sei que te assusto. Made in. Eu voltei após milhas de anos. Pelo mago Babidi, mas sou fora dos seus planos. Insano, eu acabo com os humanos. Subestimar o meu poder foi o seu maior engano. O que você prefere, bala, doce ou chocolate? Absorvendo ou não, como quer que eu te mate? Não sabe? Então deixa pra quem sabe. Fazer destruição é a minha arte. Sem limitações, em várias versões. Vejo o seu medo nas minhas transformações. Abro dimensões, destruo constelações. Mesmo no espaço sobreviva explosões. Imprevisível, 100% evil. Para eu morrer tem que fazer o impossível. Outro nível, um guerreiro invencível. Regenero o meu corpo pois eu sou indestrutível. Ei, eu posso te absorver. Não tem limites no meu poder. Não. Sei que te assusto. Made in. Ei, eu posso te absorver. Não tem limites no meu poder. Não. Sei que te assusto. Made in. A criação de BBG é pra destruição. Made in. Imprevisível, 100% evil. Para eu morrer tem que fazer o impossível. Outro nível, um guerreiro invencível. Regenero o meu corpo pois eu sou indestrutível. Ei, eu posso te absorver. Não tem limites no meu poder. Não. Sei que te assusto. Made in. Ei, eu posso te absorver. Não tem limites no meu poder. Não. Sei que te assusto. Made in.